Thank you.

Maia 225, Sol 231, libera a direita, protege Alfa Juliette, 802. 759, autorizado por a segunda responsabilidade. mais completo sinal de conector 118 do sinal 95. Sistema 0, vento 360 graus, 02. Beleza, a senhora pode ligar o papi? Dá uma ideia na operação. dirija, prossiga. ground at 5-5. Losing runway for your right, check out ground watch 4 this morning. Autorizando ingresso, tático 1, agilizando para o gate 01, reporte a 10 minutos calçado. 128 decimal 330, altão 12 decimal 1. bom dia, Castelo Rectificando, obrigada, bem, seguindo para 2003, a vista no 2004, autorizado pela Eletro, com a responsabilidade. Autorizado, durante 2 anos, 2 3 3.